justiça, igualdade, liberdade, cantar. Os meninos tão na chuva, pra se molhar, pra se ignorar. Ela adormecida, vai acordar. Pra justiça, igualdade, liberdade, cantar. Os meninos tão na chuva, pra se molhar, pra se ignorar. Eu tô vendo, olhando, mas não viajar. Deixa lá essas cartas pra quem sabe jogar. Se jogou, se jogando por áudio, por dólar, por joia, por glória, por pedra, por noia. Vão saber como um tapa na cara pra confundir. Sonhou que sonhou, lutou e vai desistir. O peso das palavras pra uns não tem valor. Promete, não cumpre, falou, desfalou. Vai saber se é isso mesmo que eles queriam. Se os carros e as motos já não tava nas mira. Vieram cheio de ti-ti-ti, blá blá blá. História com final feliz. Pra acabar, deixa quem? Quem quiser falar, vai falar. Deixa quem? Quem quiser dizer, vai dizer. Eu também vou ficar aqui pra escutar. Mas não sou obrigado a aceitar nem calar. Deixa quem? Quem quiser moscar, vai moscar. Deixa quem? Quem quiser correr, vai correr. Eu também. Quem quiser ficar pra lutar. A liberdade cantou pra favela acordar. A favela adormecida vai acordar. Pra justiça, igualdade, liberdade cantar. Os meninos tão na chuva pra se molhar, pra se ignorar. Adormecida vai acordar. Pra justiça, igualdade, liberdade cantar. Os meninos entrou na chuva pra se molhar, pra se ignorar. Vai chegar as notas de 100. Pera lá, não vai carecer, rebolar, só pegar. Descer os morros com as Ferrari. Acorda pra vida, rapaz. Vai por mim, não pra mim. Na pista é tudo monstro. O certo é o excerto, errado não gospe ouro. Vai por mim, a hora é essa, o dia é hoje. As pratas no pescoço, as cavalinho pra dar coice. Cada ideia tem pesa, que é 50 toneladas. A vauna é do falange, é das favelas muralha. Representa os barracos, por dentro, por fora. Rua de terra, o menor que incomoda. Tia na oração, os filhos na biqueira. As cunhadas correria. E os irmãos na cadeia. Licença aí. Diz pra mim o que você tá fazendo. O mundo tá girando e você em movimento. Tá parado plantando pra no futuro colher. Correndo, esperando do céu água descer. Não é querendo, ó, dizer que nós é pano, bagulho, bandido. Vamos que vamos, querido, de pente entupido. Faci Nora é um dos meus que tá cantando. Faci Nora é minha voz e é a voz dos mano. Faci Nora, solta a voz, é nós que tá. Até a morte ainda está. Facinora, é um dos meus que tá cantando. Facinora, a minha voz é a voz dos manos. Facinora, solta a voz, é nós que tá. Facinora, até a morte ainda está. A favela adormecida vai acordar. Pra justiça, igualdade, liberdade cantar. Os meninos tão na chuva pra se molhar. Facinora, adormecida vai acordar. Pra justiça, igualdade, liberdade cantar. Os meninos entram na chuva pra se molhar, pra se ignorar.